Podemos ir? Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Bem, na última aula eu estava descrevendo o processo pelo qual, ao longo do tempo, inúmeros fatores externos, que não têm nada a ver com o desenvolvimento interno e próprio do projeto filosófico, foram interferindo na filosofia e modificando o seu perfil até torná-lo irreconhecível. Daí resultando aquela situação descrita pelo Wolfgang Steigmüller, onde qualquer definição da filosofia se torna impossível, onde pela variedade e até pela incomunicabilidade das suas várias manifestações entre si. Eu tenho impressão, eu procurei, mas eu não encontrei nenhum estudo específico sobre isto. E embora eu não esteja em condições de fazer eu mesmo um estudo histórico sobre isso, que levaria muitos anos, pelo menos as linhas gerais desse estudo é o que eu estou esboçando aqui. Inclusive, naqueles que quiserem dedicar 10 ou 15 anos da sua vida a este tema, não terão perdido o seu tempo, porque isso é de uma importância extraordinária. Eu tinha parado no ponto em que, depois de descrever a situação, vamos dizer, da filosofia escolástica, eu tinha entrado em três novos fatores que iam interferir ainda mais no curso do processo e modificar ainda mais a figura da filosofia. No caso da filosofia escolástica, o que aconteceu, obviamente, foram dois processos mais ou menos simultâneos e mesclados. Por um lado, houve a formação das universidades e, portanto, a instituição da filosofia como profissão universitária, portanto, com regulamentos, com programa pré-determinado, com uma seleção prévia de textos permitidos e proibidos, etc., etc. Por outro lado, havia as relações da filosofia com a teologia. Quer dizer, a teologia, na época, como atividade intelectual, ela predominava enormemente sobre a filosofia. Essa foi a época de formação das chamadas sumas, que eram, vamos dizer, as primeiras grandes tentativas de sistematizar a doutrina cristã a partir dos textos revelados. E a atividade filosófica aparece como um complemento deste esforço, desse monstruoso esforço teológico feito na época. A expressão filosofia ancilla teologia, quer dizer, filosofia é serva da teologia, não deve ser interpretada no sentido de que os filósofos escolásticos resolvessem questões filosóficas baseando-se em premissas teológicas. Eles não faziam isso. Eles mantinham as duas atividades bastante distintas e separadas. Quem tiver dúvida sobre isso, compare a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino com a Suma contra os Gentios, a primeira escrita para os cristãos e a segunda para os judeus e muçulmanos. Mas a filosofia era serva da teologia no sentido de que concorria à mesma finalidade da teologia e lhe dava uma espécie de suporte externo, suporte baseado em argumentos de pura racionalidade humana, sem apelo à autoridade das escrituras. De modo que a filosofia se torna uma espécie de complemento da teologia, e, neste sentido, não tinha uma vida autônoma, né? Em última análise, estavam as duas concorrendo para o mesmo fim. E, em grande parte, essa filosofia assume, então, o sentido de uma apologética cristã, quer dizer, uma apologética puramente filosófica, sem apelo à autoridade da revelação, mas ainda assim uma apologética. Vocês podem imaginar o quanto isso está distante das preocupações originárias de Sócrates, Platão e Aristóteles, que nem conheciam o cristianismo. Mas, em seguida, disse eu, vem três novos fatores. O primeiro, acho que eu cheguei a explicar, foi o retorno das modas ocultistas, astrologia, alquimia, magia, etc., etc., sobretudo pelas mãos de pensadores italianos, Giordano Bruno, Tommaso Campanella e outros. Eram saudosistas da ciência esotérico-ocultista greco-romana, que a reintroduziram, então, no mundo da alta cultura. Não que essas ciências tivessem sido totalmente banidas, elas não foram. O próprio Santo Tomás escreve um tratado sobre as forças sutis da natureza, que tem algo a ver com este departamento. mas, de qualquer modo, ocupava, nas síntese escolares, que ocupava um lugar muito modesto ou até marginal. Então, inconformados com isso, esses cultores dessas antigas ciências ou artes as reintroduziram no universo da alta cultura. Em reação a isso é que surge a filosofia mecanicista, sobretudo em Galileu essa intenção ainda não está muito clara, mas em René Descartes e Marin Mersenne já é bem nítida esta intenção de barrar o caminho à onda ocultista e, portanto, restaurar uma filosofia cristã em bases mais racionais. A figura de Marin Mersenne é muito importante nesse aspecto, porque, embora não fosse um grande filósofo criador, ele era o sujeito que interconectava todos os grandes pensadores da época. Ele apresentava um para o outro para um, copiava as cartas e mandava, às vezes, até cartas pessoais, secretas, pensamentos que o sujeito não queria divulgar ainda. O Mersenne copiava e mandava para os outros. Ele achava que assim estava servindo ao progresso da ciência. Então, ele, todo o diálogo científico da época gira em torno dessa pessoa, Marin Mersenne, né? E a intenção dele, assim como a de Descartes, era muito clara. Ele achava que a antiga física escolástica, baseada em Aristóteles, baseada, portanto, na ideia das formas substanciais, ainda deixava aberta uma brecha para o ocultismo e que era preciso fechar essa brecha. E daí é que surge, então, a ideia do método matemático. Método matemático que Aristóteles havia recusado, porque ele achava que nada, nenhum processo natural é exato. Tudo é meio na base do probabilismo ou da conjetura. E na época de Aristóteles não havia uma matemática desenvolvida suficientemente para estudar a lei das probabilidades. O que ele fez? Deixou de lado o método matemático, por não ter instrumentos matemáticos para estudar a natureza. Nessa época, essa nova matemática começa a se desenvolver, sobretudo com a invenção do cálculo por Newton e Leibniz, tá certo? Torna-se possível levar a matematização dos fenômenos naturais até um nível de detalhe infinito, realmente infinitesimal. Então, Descartes e Mersenne acreditavam que, pelo uso do método matemático, se superavam, vamos dizer, as fraquezas, fragilidades que tornavam a física aristotélica e escolástica vulnerável ao ocultismo. Então, eles acreditavam piamente estar servindo, vamos dizer, ao cristianismo, né? Essa era a ideia. E ao mesmo tempo, junto com este fenômeno, e mesclado com ele, existe o fenômeno do surgimento dos novos estados nacionais. Ou seja, são blocos nacionais inteiros que rompem com o império e afirmam a sua independência, cada um deles com a intenção de tornar-se, por sua vez, o núcleo de um novo império mundial. A esta altura, uma antiga competição que já vinha rolando fazia séculos, que era a competição entre a Igreja e os reis, os governos, para ver quem ia ter o controle das universidades, ela chega aí ao seu máximo. Na época, a Igreja saiu vencedora e manteve o controle das universidades. O resultado, eu já expliquei isso em aulas anteriores, começa a se formar uma nova intelectualidade extra-universitária, constituída sobretudo de aristocratas, né? Ou de servidores da corte, de alguma maneira. Quer dizer, vamos dizer, uma intelectualidade palaciana, por assim dizer. Vamos dizer, o sinal de independência dessa intelectualidade é a fundação da Royal Society na Inglaterra. Sob a presidência de Elias Ashmole. Nessa primeira geração de intelectuais palacianos, existem muitos que ainda estão contaminados de ocultismo. O próprio Elias Ashmole era um alquimista, como aliás, Isaac Newton também. Mas aos poucos, pelo menos a imagem externa do cientista moderno acaba se perfilando como alguém que é totalmente adepto do método matemático e não quer conversa com ocultismos. É uma falsidade histórica, mas assim, foi assim que se consolidou esta imagem. Note bem que nenhum desses acontecimentos que eu estou narrando, nem a formação das universidades, nem a onda ocultista, nem o surgimento do mecanicismo e nem a formação da nova intelectualidade extra-universitária, nada disso pode ser considerado um desenvolvimento natural e lógico da proposta filosófica grega. Simplesmente não tem nada a ver, são fatores históricos, sociológicos da época que interferem e modificam o rumo da filosofia. De modo que nós não sabemos o que teria sido a filosofia se, em vez de responder a essas necessidades imediatas do meio europeu, ela se inspirasse mais profundamente no exemplo e na proposta grega. Nós podemos dizer que durante muito tempo isso se tornou impossível porque muitos dos textos tinham desaparecido, eles só começam a reaparecer por volta do século XII, XIII. Tá certo? Mas alguma coisa sempre tinha sobrado, né? Então, nunca será demais enfatizar que aquilo que se chama de filosofia, a partir então da Idade Média, não é a mesma coisa que se chamava na Grécia. São atividades totalmente novas que responde a situações histórico-culturais da época, tá certo? E que mantém alguma referência à filosofia grega, tá certo? E até que ponto vai essa referência? É exatamente o que nós temos que sondar, quer dizer, em que medida essas sucessivas mudanças de fisionomia da filosofia conservaram algo da inspiração originária, em que medida mudaram completamente? Esse é justamente o tema da investigação que eu estou esboçando aqui. Mas, de qualquer modo, é importante ver, não podemos jamais encarar a filosofia como a história da filosofia como um desenvolvimento natural e linear de uma proposta grega. Não foi isto, certo? Foi uma história cheia de percalços e de interferências externas. Por incrível que pareça, no século, fim do século XVIII, começo do XIX, e também ao longo do século XIX, se desenvolve, sobretudo com Hegel, uma concepção da história da filosofia que é exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui. Eles buscam, dois livros mais significativos dessa corrente são desse método, por assim dizer, são as Lições sobre a História da Filosofia Universal, do próprio Hegel, e, já no fim do século XIX, o livro A Crise da Filosofia Ocidental, de Vladimir Solovyov, filósofo russo. Então, eles descrevem a história da filosofia como se fosse o desenvolvimento dialético de uma sequência de pensamentos. Quer dizer, cada filosofia vai surgindo dialeticamente em resposta ou complementação da anterior, como se constituísse, para usar o termo do René Girard, um longo argumento do princípio ao fim. E essa descrição ela parece muito persuasiva quando você a lê. Então você tem a impressão de um desenvolvimento interno das potencialidades da filosofia que vai se atualizando à medida que cada filosofia traz dentro de si, né, alguma brecha que dá margem ao antagonismo, e desse antagonismo se desenvolve a filosofia seguinte. Assim, como, por exemplo, para dar o exemplo do Vladimir Solovyov, quando ele começa a narrativa na Idade Média, ele não vai para a filosofia antiga, mas ele diz que na Idade Média surge o problema das relações entre, vamos dizer, a teologia e a filosofia, portanto, entre, para usar o termo popular, a fé e a razão. E eles, na medida que começa a discutir isto, então, evidentemente, só quem pode arbitrar esta briga é a própria razão. Então, a razão já sai vencedora. Então, de certo modo, de dentro da escolástica surge já, vamos dizer, a proposta racionalista, mecanicista de Descartes e de outro, né? E assim por diante. As filosofias vão surgindo umas de dentro das outras, como partindo, vamos dizer, do elemento opositivo interno que cada uma trazia. Esse é o método de Hegel. E até hoje muita gente ensina a filosofia assim, quer dizer, uma sequência de doutrinas que, em princípio, e aparentemente estão interessados nos mesmos pontos, e que vão discutindo aqueles pontos, né? E emergindo umas de dentro das outras por um processo dialético. Quando você lê isso, você fica muito impressionado, porque você tem a impressão de que você está vendo o próprio desenvolvimento do espírito humano ao longo dos tempos. E mais tarde, é claro que apareceram outros historiadores dizendo: não, não se pode fazer assim, nós temos que levar em conta os fatores culturais, históricos, etc., etc., alheios à filosofia. Mas escrever a história das intrusões ou das modificações da filosofia causadas exclusivamente por fatores externos, eu acho que ninguém fez. Tá certo? E justamente é este estudo o que pode elucidar o problema descrito pelo Wolfgang Steigmüller, que é da confusão geral do panorama e da perda de uma identidade da própria filosofia. Mas, então, acontece que as modificações não pararam aí, elas continuaram a acontecer e sempre por fatores externos totalmente alheios a qualquer atividade filosófica. A primeira coisa que aconteceu foi que a nova intelectualidade extra-universitária, a intelectualidade palaciana, por assim dizer, que era inicialmente composta só de aristocratas, ela começou a crescer formidavelmente e ultrapassou os limites do círculo palaciano e ganhou a adesão de centenas de milhares de pessoas que vinham da classe média, da burguesia, tá certo? Dos militares ou de qualquer outro lugar, tá certo? E que passaram a escrever coisas que alguma relação tinham com temas filosóficos. No século XVIII, a proliferação dessas pessoas é um negócio absolutamente assombroso, tá certo? De modo que já não se pode mais falar pode-se falar ainda de uma intelectualidade extra-universitária, mas não palaciana mais, né? Isto, por sua vez, acontece por causa de dois fatores, que também não tem nada a ver com a filosofia. O primeiro é o progresso da imprensa. Quer dizer, que no tempo de você ver como a imprensa progrediu, a biblioteca pessoal de René Descartes tinha 100 volumes apenas, né? Para você ver assim, o preço, a dificuldade de acesso aos livros. Já no século seguinte, aquilo é uma indústria próspera que se espalha por toda a Europa, então aparecem livros, panfletos, jornais, etc., etc., e automaticamente aparece toda uma nova classe de profissionais que vivem disso. Que seriam os antepassados dos nossos jornalistas. Né? Então aí não há mais limites para a discussão filosófica ou pseudo-filosófica. Segunda causa que contribui para isso é aquilo que eu denominei a burocracia virtual. Acontece que quando os estados modernos se formam, eles têm necessidade de criar uma burocracia estatal para administrar, né, o seu território. Esta burocracia, então, ela se torna para muitas pessoas o único canal possível de ascensão social. Quer dizer, você arrumar um emprego no Ministério do Tesouro ou no Ministério da Justiça era a única maneira que um pé rapado tinha para subir na vida. Né? Claro que havia ainda as dois canais clássicos, que eram o clero e o exército, mas fora isso, havia muitas oportunidades na burocracia estatal. Para formar os funcionários para essa burocracia estatal, o que é que o governo faz? Ele cria escolas, tá certo? E essas escolas treinam as pessoas, né? Então vem o garotinho lá do interior, filho do camponês, para estudar na cidade, para depois ver se arruma um emprego na burocracia estatal. Acontece que há muitos mais candidatos do que vagas. Então espalha-se pela Europa uma multidão de frustrados da burocracia, que eu chamo de burocracia virtual. Então, caras cuja única chance na vida seria entrar para a burocracia, mas não consegue entrar. Então vai se ajeitando ali em atividades menores, entre as quais, evidentemente, escrever livros, escrever panfletos, tornar-se um editor, um escritor, uma coisa assim. Então, no século XVIII, o número dessas pessoas se multiplica formidavelmente, o que acelera um bocado o debate de ideias, mas você vê, no tempo, ainda no tempo de René Descartes, o essencial da circulação das ideias era já não o debate universitário, como no tempo de Santo Tomás de Aquino, mas a troca de cartas entre os sábios. Todos eles tinham Leibniz, o Descartes, escreviam milhares de cartas. Né? Então, a correspondência era o meio de unificação do debate de ideias. Já no século XVIII, né, o debate perde essa característica quase privada e se torna uma coisa pública, que todo mundo lê, todo mundo participa, né, nas cortes, nos salões, todo mundo discute ideias, etc., etc., e se criam essas grandes figuras de escritores altamente populares, que todo mundo lê, como Voltaire ou Diderot. Né? Isso não existia antes. Se você for ver, por exemplo, o público de Voltaire, comparado com o público de René Descartes, é um negócio assim, é você comparar um país com um botequim. Tá, né? É uma desproporção enorme. Né? E, evidentemente, isso também vai afetar o perfil da filosofia, porque todas essas pessoas, aquelas que têm ideias e advogam, né, pelos princípios do iluminismo, da Revolução Francesa, todos se chamam filósofos, são todos filósofos. Né? Então, a filosofia aí se torna um debate público, tá certo? E já não se distingue do que nós iríamos mais tarde chamar de ideologia. Então, isso também modifica e muito o perfil da filosofia. Nós não podemos esquecer que mesmo as ideias de Isaac Newton só adquiriram popularidade na Europa através do livro de Voltaire, né, Elementos da Filosofia de Newton, que vendeu milhares de cópias. A explicação de Newton ninguém entendia, né, só matemáticos, mas Voltaire trocou aquilo em miúdos e popularizou um negócio de maneira que a moda... Houve um primeiro momento do mecanicismo, em que o mecanicismo é subscrito apenas por sábios, né? Mas houve uma segunda onda de mecanicismo, por causa do livro do Voltaire, que inverte o sentido do mecanicismo, já que este tinha nascido como uma maneira de restaurar a filosofia cristã e exorcizar a onda ocultista. No século XVIII, o mecanicismo se torna um argumento anticristão. Quer dizer, isso aconteceu quase um século depois do seu advento inicial. Então, da filosofia mecanicista, então, se deduz toda sorte de argumentos contra o cristianismo, contra a existência de milagres, etc., etc. Então, isso também faz parte do debate, de algum modo, filosófico, mas se você perguntar, peraí, mas o que diria Sócrates e Platão e Aristóteles disso aí? Eles nem entenderiam do que estavam conversando. É uma coisa enormemente distante dos objetivos originários da filosofia. No século XIX, a coisa se agrava ainda mais, porque após a Revolução Francesa, você tem a estruturação do Estado burguês, portanto, do ensino. O ensino burguês. E, evidentemente, a filosofia se torna um dos meios preferenciais para a formação dos jovens que deverão exercer funções no Estado, no novo, na nova república burguesa. E, então, se organiza, na França, o ensino de filosofia nos ginásios é uma coisa de uma vastidão e de uma riqueza enorme, tá certo? Mas a filosofia já está totalmente estruturada como disciplina colegial. Então você começa, você entra, e ela já está profundamente infectada, vamos dizer, pela mentalidade mecanicista e cientificista a essa altura. Né? Então você entra, a primeira disciplina que você estuda, ou estudava, isso durou acho que mais de 100 anos na França, você começa por estudar psicologia experimental. Depois você vai estudar lógica. Depois você vai estudar um negócio chamado filosofia geral, que é uma mistura de tudo, e um pouco de ética. Mas, de qualquer modo, era um ensino bastante, bastante rico, tá certo? E bastante exigente. Isso por um lado. Por outro lado, surge em resposta não à evolução filosófica, mas em resposta à Revolução Francesa, surge a escola positivista com Auguste Comte. É importante você ver que o que motiva essas pessoas é sempre a reação ao estado de coisas que que está presente na sociedade e na cultura, e não alguma tomada de posição em função dos temas levantados por Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, aí a filosofia já tinha mudado de fisionomia completamente, né? A escola positivista, ela responde a um estado de coisas criado pela Revolução. A Revolução, segundo via Comte, havia feito uma série de conquistas, mas havia esvaziado a alma europeia. Então precisava infundir nas consciências um novo sentido da vida, uma nova esperança, enfim, um novo espírito religioso. E ele cria, então, a escola positivista para isso, com o culto da humanidade, o culto dos grandes heróis do passado, o culto da nação, etc, etc, etc. Logo em seguida surge, em 1848, vem o Manifesto Comunista de Karl Marx, onde a função da filosofia já não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. Então a filosofia, que tinha sido uma serva da teologia, se torna uma serva da revolução. E a partir daí toda a tradição marxista tem uma maneira de filosofar muito, muito peculiar, onde a elaboração teórica e a prática revolucionária se misturam de tal maneira ao ponto de se tornar inextricáveis. Tá certo? E foi assim, é assim que nós chegamos ao século XX. No século XX, acontece, então, uma coisa extraordinária. Quer dizer, os progressos da ciência histórica e da filologia, que começam, no século XIX, se condensam, então, numa profusão de pesquisas sobre a Antiguidade e, de repente, Sócrates, Platão e Aristóteles voltam à moda. Isso aconteceu só no século XX. Ou seja, o problema que eu estou tocando aqui, que é o de em que medida a evolução histórica do Ocidente é um desenvolvimento da ideia filosófica originária, em que medida é um amálgama de outras coisas completamente diferentes, que acabaram por desfigurar totalmente a fisionomia da filosofia, este problema só aparece com plena consciência no século XX. Quer dizer, todo mundo sabe que esse problema existe. Eu estou dizendo que não houve um estudo específico sobre este ponto. Mas, de algum modo, todo mundo sabe que, ao longo da história, algo se perdeu, e esse algo tem que ser encontrado em Sócrates, Platão e Aristóteles. Ainda assim, a noção de que algo se perdeu, ela aparece no começo de maneira muito deficiente. Por exemplo, quando nos anos 1870 o Papa Leão XIII publica a encíclica Aeterni Patris, ele fala de um retorno, mas é um retorno a Santo Tomás de Aquino. E, passados uns 40 anos, Edmund Husserl também clama por um retorno, mas é um retorno a René Descartes. Então, vamos dizer, o verdadeiro retorno a Sócrates, Platão e Aristóteles acontece não propriamente dentro do debate filosófico, mas do debate histórico-filológico. Quer dizer, que é, vamos dizer, são as pesquisas históricas que vão escavando cada vez mais e notando esta espécie de ausência da filosofia grega ao longo de todo o desenvolvimento da filosofia ocidental. Então, de repente, por exemplo, a reinterpretação da filosofia de Aristóteles se torna um tema urgente. Ou seja, muitos estudiosos perceberam que eles simplesmente não estavam entendendo Platão e Aristóteles. Então, precisava começar tudo de novo. Então, no começo do século XX, aparece uma sequência enorme de livros maravilhosos sobre a filosofia grega, entre os quais, evidentemente, o livro do Paul Friedlander, sobre Platão, os dois livros do Werner Jaeger, a Paideia sobre a educação grega e o ensaio sobre o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles. E esses livros vão criando, vamos dizer, um novo debate no qual você vê que os rumos da filosofia têm de ser decididos por uma reinterpretação da filosofia antiga. Tá certo? O mais radical desses empreendimentos vem, evidentemente, com Martin Heidegger, que diz que é preciso voltar até antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, é preciso voltar aos pré-socráticos. Então, de repente, então, aparece o sujeito e diz: peraí, mas nós nunca entendemos os pré-socráticos, nós não sabemos do que eles estavam falando. Tá certo? E isso justamente foi justamente observar tudo isso aí que me leva a esta constatação da necessidade de estudar a filosofia, não pelo seu desenvolvimento interno, que não houve praticamente durante mais de 1.500 anos, mas pelas intervenções externas que a modificaram, uma espécie da história das cascas da filosofia. Não é isso? Ora, mas durante todo este período, tem vários elementos da filosofia antiga que se conservam. O primeiro é a estrutura do sistema das ciências, tal como Aristóteles descreveu, permanece mais ou menos inalterada. Não é isso? Então, todo mundo a tem como referência. Então, por exemplo, a distinção, vamos dizer, entre as ciências lógicas, as ciências naturais, as ciências humanas, essa é uma distinção de Aristóteles e ela permanece. Mas os temas que são discutidos nunca são os de Sócrates, Platão e Aristóteles. E, sobretudo, vamos dizer, a natureza da atividade filosófica que se desempenha ao longo de todo esse tempo, com todas as modificações, não é a de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, nós temos que perguntar qual era essa. O que que Sócrates, Platão e Aristóteles estavam fazendo que nunca se fez depois? Tá certo? Então, em primeiro lugar, você vê que no próprio livro A Crise da Filosofia Ocidental, Vladimir Solovyov assinala que, diferentemente de todas as outras atividades cognitivas, a filosofia é sempre uma coisa pessoal, individual, é sempre uma iniciativa individual. E ele tem razão ao dizer isso, mas é claro que isso não basta. Tá certo? A filosofia é evidentemente uma atividade pessoal, mas ela não é uma atividade solitária. Ela se desenvolve ali com Sócrates na base do diálogo e da confrontação. E nessa confrontação, o que que acontecia? A busca de uma ciência universal, definitiva, sobre todas as coisas? Não, isso, em nenhum momento você vê Sócrates tentando isso. Quando Sócrates diz, eu só sei que nada sei, tá certo? Ele está, evidentemente, se negando a formular uma doutrina definitiva sobre o que quer que seja. Tá certo? O Erich Fogelin diz com muita razão que a filosofia surge como um esforço de buscar um novo princípio de ordem. Certo? Então, a ordem que regia a sociedade grega antes era chamada ordem cosmológica, quer dizer, a sociedade era uma imagem do cosmos. Então, vamos dizer, a ordem social refletia a ordem cósmica. Porém, chega um ponto em que as instituições baseadas neste símbolo começam a, vamos dizer, a falhar, mostrar brechas, contradições, a fé das pessoas nesse esquema vai se desgastando. Então, evidentemente, o indivíduo se vê solto num mundo mais ou menos caótico e incompreensível. Então, ele começa a buscar um princípio de ordem dentro da sua própria alma. E isso é o que faz Sócrates. Né? Quer dizer, o que Sócrates faz, em primeiro lugar, é dialogar consigo mesmo, conversar consigo mesmo e buscar ser sincero e dizer as coisas como ele realmente está vendo. Tá certo? Isso é claro que não vai produzir nenhum modelo mágico de nova ordem, mas mostra que a alma humana surge, então, como um novo modelo de compreensão do cosmos. O filósofo busca a ordem na sua própria alma, articulando, como eu disse, a unidade do conhecimento com a unidade da consciência, e ele conversa sobre isto com as pessoas, buscando não provar alguma tese, mas puxar de dentro desses ouvintes o testemunho da sua interioridade. Então, você vê que o interesse de Sócrates não era formar uma doutrina inteiramente provada e apodíctica. Ele não tem esta pretensão. Tá certo? Mas ele tem sim. Ele aposta tudo no que se chamaria mais propriamente a persuasão, não a persuasão retórica, que é, note bem, a persuasão retórica é baseada nas opiniões comuns. Quer dizer, você raciocina a partir daquilo que todo mundo já pensa. A comunidade já pensa. A persuasão socrática é baseada no testemunho interior do ouvinte, ou seja, na confissão. Quer dizer, você tem que confessar que sabe o que sabe e que não sabe o que não sabe. Quando Platão condensa isso nos diálogos socráticos, ele está fazendo ainda a mesma coisa, tá certo? E, portanto, nós podemos entender que o que vigorava na Academia Platônica ainda era o diálogo na base socrática. Nós sabemos que a Academia não tinha uma doutrina fixada, que havia ali muitas ideias correndo ali dentro, tá certo? E o próprio recurso que Platão faz ao mito, quando ele tenta explicar as realidades supremas que são quase indizíveis, mostra que não havia a menor presunção de chegar a uma prova definitiva de coisíssima nenhuma. Com Aristóteles, Aristóteles aperfeiçoa a ciência da lógica, mas na maior parte dos assuntos que ele toca, ele usa antes um método dialético, que é um método dialogal, de confrontação de hipóteses, e ele reconhece que para a maior parte dos problemas filosóficos não há uma solução definitiva, existe apenas uma solução de razoabilidade. Então, esta ideia, vamos dizer, da sinceridade, da razoabilidade, da confissão e, portanto, do aprimoramento da consciência individual, este é o ponto de todo o esforço filosófico grego. Você vê aqui, em todos os contextos sociais seguintes, esse problema simplesmente não existe. É? E a filosofia se torna uma atividade profissional que se destina, vamos dizer, a sustentar uma doutrina que pretende ser definitiva. Tá certo? Inclusive, vamos dizer, os grandes sistemas filosóficos do racionalismo clássico, Descartes, Spinoza, Leibniz, todos eles vêm com a presunção de ser universalmente explicativos. De ser, como se diria hoje, vamos dizer, a teoria final. Os caras querem alcançar a síntese de relatividade e teoria quântica e dar a explicação geral de tudo. Tá certo? Então, isso escapa formidavelmente das pretensões da filosofia grega. É natural que esta pretensão tenha aparecido a partir da revelação cristã. Porque a revelação cristã, ela vem com a chancela da palavra de Deus. Tá certo? Só que o seguinte, a palavra de Deus não é uma doutrina. Né? A palavra de Deus é uma série de acontecimentos que o próprio Deus faz acontecer e que têm de ser interpretados. E que, às vezes, não é fácil interpretar, porque há um coeficiente de mistério enorme naquela coisa, tá certo? Então, você vê aqui, ao mesmo tempo em que existe um esforço para formalizar e estruturar a doutrina cristã, existe, por outro lado, nos depoimentos daquelas pessoas, dentre os vários cristãos, aquelas pessoas que realmente conheceram Deus, tá certo? O reconhecimento de que se trata de uma experiência indizível. Ele já transcende de tal maneira, porque quando se fala, por exemplo, vamos dizer, do processo de santificação e divinização do homem, eles insistem, isto não é uma figura de linguagem, isto é uma transformação ontológica, mas eu não consigo dizer mais nada a esse respeito. Então, você vê, esse contraste entre a vontade de dizer tudo e a impossibilidade de dizer o que quer que seja, marca todo o pensamento cristão com este eterno conflito entre o teólogo e o místico. Existe até um belíssimo artigo do Ortega y Gasset, que eu não concordo absolutamente, mas está muito bonito, que ele chama Defesa do Teólogo Frente ao Místico. E ele retoma o argumento de Hegel, que diz: aquele que, numa discussão, apela à autoridade do seu guru interior, do seu mestre interior, é um inimigo da humanidade. Pois eu falei com Deus, Deus me disse assim, assim, assim, mas eu não posso explicar. Tá certo? Então, esse é o argumento, vamos dizer, de um filósofo moderno, bem racionalista, né, contra os místicos. Mas o fato é o seguinte: o que o número dos depoimentos dos místicos, tá certo, associado ao fenômeno dos milagres cristãos, nos mostra que existe aí um mistério real, tá certo? Isso aí não tem como negar, tá certo? Mas vocês imaginem, então, a distância que poderia haver entre as discussões escolares, discussões universitárias, né? Entre os mestres, cada um usando o melhor da lógica de Aristóteles, já bastante aprimorado, para provar as suas teses, e o conhecimento experimental de Deus que essas mesmas pessoas tinham, o que se expressa claramente nas palavras finais de Santo Tomás de Aquino, que perto do que Deus me mostrou agora, tudo que eu escrevi não é nada. Então, é o tal negócio, quanto mais você tenta se explicar, mais a coisa fica inexplicável. E ela fica inexplicável, portanto, na medida que ela é inexplicável, ela não faz parte mais do universo das ideias e doutrinas, mas faz parte do universo da realidade mesma. Então, nós podemos discutir doutrinas, eu posso impor a minha doutrina sobre a sua, mostrar a superioridade da minha sobre a sua, mas o controle sobre a realidade da experiência nós não temos. Ela vem do jeito que ela quer, tá certo? E passa por cima de nós como um trator. Mas você veja, então, a que distância isso estava da modéstia do esforço grego, que é simplesmente, vamos dizer, a busca de uma sinceridade e de uma certa, não de uma doutrina definitiva, nem natural, nem revelada, tá certo? Mas a busca simplesmente de uma ordem na alma. Né? Então, o fato é que, ao longo do tempo, à medida mesmo que se aprimorava, entendeu? A doutrina da igreja, junto com ela a própria filosofia escolástica, os místicos vão perdendo cada vez mais a voz no cenário público. Quando você vê o século XVIII, por exemplo, é o século em que Santo Afonso de Ligório publica a sua majestosa Teologia Moral. 8 volumes, enorme, um negócio enorme, está tudo sistematizado, tudo arrumadinho. Nesta mesma época havia a negação geral do milagre. Então, isso então, então vamos dizer, a uma distância formidável da iniciativa e da atividade de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, quando eu defino a filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência, eu estou apenas complementando a ideia do Voegelin da busca da ordem. Eu digo, bom, é verdade, eles estão buscando a ordem na alma para fazer da alma um espelho no qual a ordem da sociedade e do cosmos apareça de uma maneira mais clara, na medida do possível, que é bastante limitado. É isso que eles estão fazendo. Mas como que eles fazem isso? Qual é o processo concreto que eles fazem isso? Tá certo? E esse processo se torna mais claro do que nunca na própria obra de Aristóteles, onde todas as questões filosóficas que ele coloca partem de uma da discórdia reinante. Então, ele diz: começamos por coletar as opiniões dos sábios. Acontece que os sábios discordam uns dos outros. Então, vamos dizer, a massa dessa confusão é a matéria-prima com que o filósofo tentará reencontrar um princípio de ordem na sua própria alma para poder daí projetar esta ordem sobre esta confusão, tá certo? Claro que é um empreendimento limitado, você vai até um certo ponto e para, mesmo porque depois que você mora, a confusão continua. Os sábios continuam dando opiniões, elas continuam divergindo. Portanto, não há uma doutrina definitiva que nós possamos fechar negócio, né? Embora haja, como diz o Mário Ferreira, existe uma série de pontos conquistados, que eu, no começo desse curso, eu chamei patamares. Quer dizer, são questões filosóficas que foram realmente resolvidas e que não precisa voltar a elas. Mas, para cada questão resolvida, aparecem outros milhares, né? Então, bom, era esta a ideia. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, todo mundo ouvindo? As perguntas hoje estão excepcionalmente interessantes. Aqui o Alexandre Miro Ribeiro pergunta: se há uma necessidade de resgatar Sócrates, Platão e Aristóteles para recuperar a própria filosofia, a aplicação ao estudo desses três filósofos, num primeiro momento, não poderia ser uma alternativa à sua recomendação de estudar filosofia a partir de temas e não a partir de autores? Desde que, é claro, o estudo de Sócrates, Platão e Aristóteles seja simultaneamente o estudo da realidade mesmo. Olha, sim e não, porque o estudo de quaisquer autores antigos vai colocar para você uma série de problemas de ordem filológica, de compreensão do texto. E para isso você vai precisar a ajuda dos intérpretes modernos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Aquela história do Mortimer Adler, de você pegar o texto e entregar para o sujeito ler como se o texto tivesse acabado de ser publicado, funciona para as finalidades do Mortimer Adler, que era simplesmente formar um cidadão consciente, etc. As nossas finalidades são um pouco diferentes. E se nós não temos consciência do hiato histórico que existe entre nós e o autor, e de toda a dificuldade de interpretação que surge aí, por causa das referências a coisas da época, etc., daí nós não vamos entender nada mesmo. Então, a ideia de vamos estudar primeiro Sócrates, Platão e Aristóteles, ela vai acabar não funcionando. Mas estudar Sócrates, Platão e Aristóteles é uma coisa que você vai fazer durante toda a sua vida. Você nunca vai largar, você sempre vai voltar a eles. Aqui, André Cruz pergunta: certa vez ouvi o senhor falando sobre uma noção de progresso em uma sociedade e fiquei com uma dúvida: se existe ou não o progresso em uma sociedade e o que seria o progresso? Muito bem. O progresso, de modo geral, significa melhorar alguma coisa, tá certo? Mas melhorar em função do quê? Em geral, toda a noção de progresso que circula pelos debates públicos é baseada na ideia absolutamente insensata de que a história humana toda caminha para uma finalidade de perfeição máxima, quer dizer, que teremos um dia uma sociedade, vamos dizer, onde todos os problemas estarão resolvidos, onde ninguém sofrerá, onde ninguém será ofendido, onde ninguém vai estar triste. Essa ideia é de uma estupidez tão monumental que ela só pode entrar mesmo como uma espécie de pressuposto oculto. Porque se você declara, todo mundo vê que é bobagem. Tá certo? Mas raciocinar com base num pressuposto oculto, imbecil, todo mundo pode, sem ser, vamos dizer, desmascarado na primeira. Então o pessoal continua raciocinando assim. Em função disso, onde as sociedades são medidas pelo lugar que supostamente elas ocupam no trajeto em direção a esta finalidade. Mas primeiro, ninguém provou que essa finalidade existe, que ela é factível, e também ninguém resolve o problema seguinte, quer dizer, quando a sociedade se chegasse a um estado de absoluta perfeição, o que seria de todos aqueles que morreram antes? Quer dizer, aí seria como diziam os juristas romanos, que a suma justiça seria a suma injustiça. Quer dizer, todos aqueles que foram excluídos, né, eles não têm nada para que nós pudéssemos ter tudo. Quer dizer, já seria quer dizer, a injustiça consolidada. Então é o seguinte: a injustiça, o mal, o sofrimento, tudo isso faz parte da estrutura da vida humana e nunca vai acabar. Nunca, nunca, nunca, em hipótese alguma. O sujeito precisa ser muito burro, muito teimoso, para achar que não, achar que vai haver um estado melhor. Então, vamos dizer, todo progresso, evidentemente, é relativo a um estado anterior e a um estado seguinte, vamos dizer, alcançável, mensurável, tá certo? Mas sempre será muito limitado. Então, essa ideologia do progresso é, na verdade, uma metafísica terrestre, que transforma o futuro numa espécie de apocalipse. Quer dizer, em vez do juízo final, após o término do cosmos, não, nós teremos um capítulo final da história que será, vamos dizer, o reino da justiça eterna. Então é, para usar o termo do Erich Wegener, a imanentização da escatologia, quer dizer, em vez o fim do mundo torna-se mais um capítulo da história do mundo. O raciocínio é um raciocínio inteiramente absurdo. Isso não quer dizer que não possa haver melhoras nisto ou daquilo numa sociedade, mas mesmo estas melhoras sempre terão, vamos dizer, algum custo. Então você vê, quando você tem uma sociedade onde as pessoas alcançaram um alto nível de satisfação das suas necessidades materiais, o que acontece? Bom, a primeira geração fica muito contente, porque nós nascemos pobres, agora nós estamos melhorzinhos, nós temos um carro, temos uma casa, etc, etc. Mas a geração seguinte já nasce com tudo isso na mão. Tá certo? E para elas isso não significa absolutamente nada, e ele começa a achar que isso é um direito, então começa a ficar insatisfeito, tá certo? E começa a desenvolver uma espécie de culto do eu. Eu tenho direito a isso, mais aquilo, então você cria uma, vamos dizer, uma horda de pessoas da mais baixa qualidade, justamente em função da qualidade da sociedade. Você sempre tem essa tensão entre. E para minha experiência me diz que os regimes piores criam pessoas melhores, os regimes melhores criam pessoas piores. Nem sempre é assim, evidentemente, mas pode ser. Por isso é que eu não acredito que pobreza crie a criminalidade. Se pobreza criasse a criminalidade, a humanidade seria constituída de criminosos desde o primeiro dia, porque a humanidade nasceu pobre. Se você imaginar qualquer comunidade primitiva, sem recursos tecnológicos, essa comunidade está literalmente no mato sem cachorro. Se você pega, por exemplo, os índios do Alto Xingu, a alimentação não é um grande problema, porque o peixe é abundante e a mandioca é abundante. Ponto, o sujeito vive comendo peixe e mandioca a vida inteira, tá certo? Ele nunca vai sentir falta, ah, eu quero ir no McDonald's, ou quero ir no Tudo da Jean. Não, ele não tem esse problema. Mas tem coisas que são escassas. Por exemplo, a possibilidade de defesa contra os animais ferozes. A defesa deles como é que se diz? É incipiente, elementar. Uma onça come o índio com a maior facilidade. E é por isso que, conforme o falecido Orlando Villas-Boas diz, vocês pensam que índio gosta de mato? Índio odeia mato, eles não saem da taba de jeito nenhum. Só quem é profissional com muitos anos de treinamento sai. Agora, os índios ficam ali na taba o tempo todo morrendo de medo que está em volta. Tá certo? É uma vida muito arriscada, perigosa. E, vamos dizer, que corresponde literalmente à pobreza. Você tem apenas meios de subsistência. É muito fácil você estar em Nova York, tá certo? Num hotel de 5 estrelas, idealizando, né? A vida do primitivo. Que maravilha, estava integrado na natureza. Estava integrado com isso, mas não, estava fugindo da natureza, né? O Wilhelm Wöhringer, no livro Essência do Estilo Gótico, ele mostra isso, que todas as culturas mais primitivas desenvolvem uma arte de tipo geométrico, abstrato. Como quem volta às costas à natureza e só quer pensar em formas ideais. É só mais tarde, quando a cultura já está mais avançada, que surge o naturalismo. Então o homem, dentro da cidade, protegido, ele começa a achar que a natureza é linda. Então ele começa, né, a desenhar florestas e bichinhos, etc, etc. Mas de longe, né? Enquanto ele estava lá, ele só queria pensar em quadrado, triângulo, coisas que estão no mundo platônico, né? Então, quer dizer, a pobreza é o estado natural do ser humano. Ao longo dos tempos isso foi assim. E as tentativas de eliminar a pobreza, né, têm como efeito, vamos dizer, a criminalidade, a violência, as drogas, etc, etc. Então, vamos parar de buscar um estado confortável neste mundo que não existe. Né? Isto aqui é ruim. Né? Esse lugar é ruim. O universo é hostil e a humanidade é inviável. Tá? E nós fomos feitos para viver na imortalidade. Esta é a nossa escala. A hora que você percebe a imortalidade, tudo para você muda de tamanho, né? E, inclusive, o problema vamos dizer, do progresso, você percebe o quanto é ridículo, o quanto é patética essa busca do progresso. Tá certo? Agora, ele, na minha pergunta, ele disse, ele pede alguns livros sobre a Revolução Francesa. E os movimentos que deram a surgir. Bom, acho que a primeira coisa que você tem que ler é esse aqui. Le Livre Noir de la Révolution Française. O Livro Negro da Revolução Francesa. Que reúne uns 20 historiadores, né, mostrando que a coisa não foi o que se diz nas escolas, né, ou o que a mente popular diz. Né. Eu acho que esse é o começo de tudo. Você pode também ler os livros, todos os livros do Jean Sevilla, são muitos deles abordam isso. E esse livrinho aqui, que é uma maravilha, Jean Dumont, La Révolution Française, ou Les Prodiges du Sacrilège, Os Prodígios do Sacrilégio. Então, esse é um livro de combate, e eu estou propositadamente citando livros que são hostis à Revolução Francesa, porque a propaganda da Revolução já está por toda parte, e nós precisamos de uma substância de contraste. Alguém pergunta, o senhor pode me explicar encarecidamente o que significa desinformação? Bom, já expliquei isso muitas vezes, mas não custa resumir. É o seguinte, ao longo da história, você vê que em todas as guerras e na alta política sempre houve um uso, uma utilização da mentira, do engodo. Tá certo? Isso foi sempre assim. Porém, no século XX, Na União Soviética, os caras inventaram um processo mais requintado disso aí. Então, você simplesmente espalhar mentiras para enganar o inimigo, você pode ser desmascarado na primeira. Então, o truque é você usar o próprio inimigo como fonte da informação que vai enganá-lo. Quer dizer, uma informação falsa que pode ser prejudicial a um governo, seja prejudicial à sua imagem, seja, pior ainda, prejudicial à sua estratégia, porque vai orientá-lo para tomar atitudes suicidas. Isso aí funciona muito melhor se a fonte for uma fonte de confiança da vítima. É? Então não é a mesma coisa você ouvir uma notícia na Rádio Moscou e lê-la no New York Times. No primeiro caso, ela tem a credibilidade baixa, no segundo, tem a credibilidade altíssima. Então a desinformação é feita, sobretudo, através da infiltração do que se chama agentes de influência. São pessoas que não são militantes comunistas, não são membros, às vezes não são nem membros do partido, são profissionais, são agentes profissionais. No Brasil está cheio disso e agora já tem a listinha da KGB, publicada pelo Mauro Abrantes. Está lá o nome dos fulanos. Então são pessoas que não são militantes comunistas, não estão comprometidas com a política comunista, mas que nos momentos decisivos divulgam ali a informação que interessa ao agente, ao criador da desinformação, que no caso seria o governo soviético. Vamos ver. Célio Rodrigues pergunta: como o filósofo cristão, em suas investigações, articula os impactos das práticas religiosas, oração, sacramentos, dons sobrenaturais, etc., as quais ressoam no mundo sutil e espiritual, com as transformações ou construção do mundo objetivo? Como o filósofo percebe essas influências no curso da história e na psique e no caráter dos seus agentes? Muito bem. Quando Cristo disse que não entrareis no reino do céu se não ficares como as criancinhas, o que quer dizer as criancinhas? As criancinhas é o estado, vamos dizer, do fiel principiante, né, que é conduzido pelo Espírito Santo sem perceber e sem saber. Então, tudo que o fiel tem que fazer é fazer isso aqui. Ele vai lá, reza, submete os sacramentos, etc., etc., e ele está sendo conduzido para a sua finalidade sobrenatural sem perceber. É? Então, eu pessoalmente, eu entrei no estado de criancinha há muitos anos e nunca saí, porque eu peço a Deus que me guie sem que eu perceba, porque se eu perceber, eu vou interferir, vou estragar tudo. Tá certo? Então, e, vamos dizer, este é o primeiro estágio. Se você está nesse primeiro estágio, você sabe que existe uma força divina agindo em cima de você, mas você não tem a menor ideia de como ela está fazendo isto. E, evidentemente, então você começa a fazer perguntas e você se confunde todo. Tá certo? Mas esta ação continua. Esta ação divina é um fator objetivo. Ela é mais objetiva do que todo este mundo físico que nos rodeia. Tá certo? Ela é a realidade das realidades. E toda a nossa imagem do mundo físico não passa, vamos dizer, de um aglomerado de observações mais ou menos sistematizadas que nós fomos fazendo ao longo dos séculos e que não compõem nem de longe, nem sequer uma imagem completa e correta do mundo físico, quanto mais da realidade como um todo. Então, o que nós chamamos de realidade objetiva, a única realidade objetiva mesmo é o próprio Deus. O resto é tudo mais ou menos subjetivo. Por quê? Porque depende da nossa observação. A ação divina nos transcende, tá certo? Ela é incondicionada, nada a condiciona, nada a limita e nada a dirige. Por isso mesmo, ela tem que ser, vamos dizer, o parâmetro da nossa noção de objetividade. Né? A ideia de chegar, vamos dizer, a uma imagem do mundo abrangente, correta e omniexplicativa é outra loucura. Nós nunca vamos chegar a isso, tá certo? Então, seria o conhecimento absoluto universal dentro, vamos dizer, de uma cabeça subjetiva, mortal, relativa e parcial. Não é possível uma coisa dessa. Todo conhecimento que nós vamos ter, ele será sempre relativo e parcial, porque nós somos relativos e parciais na nossa modalidade de existência. Nossa modalidade de existência é contingente. Nós não somos uma necessidade cósmica, né? Deus não me consultou para criar o mundo, você está entendendo? Quer dizer, eu não estava lá para dar um palpite, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, Eu só existo por uma graça divina, tá entendendo? E absolutamente inexplicável. Eu mesmo não entendo e você também não entende. Então isso quer dizer, cada um é para si mesmo um mistério e será sempre. Agora, algum conhecimento nós precisamos ter. E é daí mesmo que surge essa tensão. Porque esta pergunta, aliás, ela funde com uma outra. Espera um pouquinho só, espera aí. Pá, pá, pá, pá. Aqui, Fernando Ferreira Júnior pergunta: é correto dizer que a filosofia, na perspectiva dos fundadores, é fundamentalmente um grande esforço pedagógico? O objetivo é formar os poudaios, quer dizer, o homem maduro? E se trata de um esforço, se trata de um esforço pedagógico, qual a relação desse com as doutrinas, por exemplo, que Aristóteles deixa na física, na retórica? São apenas instrumentos pedagógicos ou podem servir como conquistas cognitivas de uma consciência madura? Ou são as duas coisas? Não só são as duas coisas, como são a tensão entre essas duas coisas. E essa tensão é insolúvel. Não é possível você dizer, ah, aqui eu vou desenvolver o conhecimento e aqui eu vou desenvolver a minha consciência. Não dá para fazer essas duas coisas, tá certo? Então, você não chega jamais a ter o domínio completo da sua consciência, assim como você não chega a ter o conhecimento universalmente explicativo. Mas algum conhecimento você tem que ter, tá certo? Enquanto você está nesta vida. E, evidentemente, se esse conhecimento for totalmente fragmentário ou caótico, ele não é conhecimento de maneira alguma. Então você tem que unificá-lo. Mas você não tem outro padrão de unificação senão a sua própria busca de unificação. Então a sua busca da consciência, a busca do conhecimento é o padrão unificante, é o único que você tem e o único que você sempre terá. Por isso não faz sentido a gente perguntar: ah, estes ensinamentos de Aristóteles visavam somente, tinham somente um objetivo pedagógico ou tinham um objetivo científico? Tá certo? As duas coisas são absolutamente inseparáveis. Por isso que eu considero, vamos dizer, ao mesmo tempo, um acerto e um erro do Jean Piaget quando ele diz que somente as ciências nos dão conhecimento, a filosofia nos dá somente um senso de orientação. Eu digo, sim, mas se eu não estou orientado quanto ao meu conhecimento, como é que eu posso saber que ele é um conhecimento? Então, a busca da orientação é inerente à busca do conhecimento e vice-versa. Então, é possível que toda esta participação na vida religiosa não é a aquisição de uma doutrina, não é a aquisição de um conhecimento, mas é o confronto com uma realidade. Uma realidade, assim, é como você levar uma martelada no dedo. Isso não é uma teoria, você está entendendo? É uma coisa que aconteceu. Você compreenda ou não, ela está ali. E se, como ela está ali, então é o que diz São Tomás de Aquino: contra fatos não há argumentos. Então nós estamos no meio dos fatos. Mesmo que nós não os compreendamos, a primeira coisa é aceitá-los. É você ter esta resignação, esta doçura perante a realidade dos fatos. Então, o conjunto da experiência cristã é um conjunto de fatos. Embora ele possa chegar, ter chegado a você por meio de uma doutrina, de uma pregação, tá certo? Mas o que importa não é o que a doutrina está falando, é o de que ela está falando, né? E este de que é o próprio Deus, a presença da ação divina no mundo, vai chegar para você mais dia, menos dia. Por enquanto, ela já está chegando, mas você está no estado de criancinha, quer dizer, você é confundido, é conduzido sem perceber. Mas um dia, alguma coisa você vai perceber, né, do que está lhe acontecendo. E o que está lhe acontecendo, vamos dizer, são os sinais da sua vida imortal já nesta vida. Você não pode esquecer o seguinte: se existe uma única alma imortal, uma única, ela dura mais do que a história do mundo inteira. Para pensar. Nós estamos aqui pensando na história, no sentido da história, no progresso, etc, etc. Meu filho, tudo isso faz puff e você continua durando. É? Quer dizer, quem se preocupa com essas coisas está vendo as coisas numa escala errada. Dá a impressão de que a história é uma coisa imensa, porque está cheia de gente e acontecem muitas coisas. Mas a história é finita. E a existência da alma não é. Ela é ilimitada. Então isso quer dizer que a história humana inteira, do ponto de vista da alma imortal, é uma piscada de olhos, não é nada mais do que isso. Tá certo? Então a verdadeira vida é a vida da imortalidade. Todos nós vamos ver isso mais dia menos dia, tá entendendo? O que dizia a doutora Elizabeth Kubler-Ross? Fala: não, não estou me preocupado em convencer você da imortalidade, você vai ter que passar por isso mesmo. Então você se vira, meu filho. Se você quer acreditar, acredite, se não quer, não acredite, vai dar na mesma. Muito bem, o que mais? Não sei se a minha resposta esclareceu alguma coisa. Aqui tem uma pergunta linda, mas um pouco comprida. Bom, peraí, antes deixa eu dizer uma outra coisa. Tem um outro rapaz aqui que perguntou. Ele disse que me mandou um texto sobre o capitalismo, eu queria saber o que eu achei, mas eu não recebi o texto. Então, manda de novo para a próxima aula. É o. Onde é que está? Qual é o nome dele? Eita. Sumiu. Nata, ah, tá aqui. Noy Schaffer. Eu não recebi o seu texto. Bom, aqui o Daniel pergunta, aqui isso é importante, né? Professor, li um texto de Husserl, intitulado A Crise da Humanidade Europeia, a Filosofia, que muito me espantou pela sua conclusão geral. Ele, como o próprio Husserl, sintetiza suas ideias ao final desse texto. Sintetizemos a ideia fundamental da nossa exposição. A crise da existência europeia, tão discutida atualmente, e atestada em inúmeros sintomas de desintegração da vida, não é um destino obscuro, não é uma fatalidade impenetrável, mas se torna compreensível e penetrável ao olhar sobre o fundo da teleologia, quer dizer, finalidade da história europeia, que a filosofia é capaz de pôr a descoberto. Mas esta compreensão depende de previamente se apreender o fenômeno Europa em seu núcleo essencial. Para poder entender a anormalidade da crise atual, foi necessário elaborar o conceito de Europa como a teleologia, finalidade histórica, de fins de razão infinitos. Foi necessário mostrar como o mundo europeu nasceu das ideias da razão, isto é, do espírito da filosofia. A crise, então, pode ser esclarecida como o fracasso aparente do racionalismo. O motivo do fracasso de uma cultura racional não se encontra, como eu já disse, na essência do próprio racionalismo, mas só em sua alienação, no fato de sua absorção dentro do naturalismo e do objetivismo. A crise da existência europeia só tem duas saídas: ou o ocaso da Europa num distanciamento do seu próprio sentido racional da vida, o afundamento numa hostilidade ao espírito e na barbárie, ou o renascimento da Europa a partir do espírito da filosofia, mediante um heroísmo da razão que triunfe definitivamente sobre o naturalismo. O maior perigo que ameaça a Europa é o cansaço. Lutemos contra esse maior perigo como bons europeus, com aquela valentia que não se rende ante uma luta infinita. Então ressuscitará do incêndio destruidor da incredulidade, do fogo no qual se consome toda a esperança na missão humana do Ocidente, da cinza do enorme cansaço, a fênix de uma nova interioridade de vida, de uma nova espiritualidade, como garantia de um futuro humano grande e duradouro, pois unicamente o espírito é imortal. Muito bem, aqui ele está dizendo duas coisas. Primeiro, o fundamento da civilização europeia é a razão, ou seja, o espírito da filosofia, né? E segundo, a Europa em especial, ela é ela que encarna isso perante o resto da humanidade. E eu acho que até certo ponto essas duas teses são aceitáveis, com uma pequena ressalva. O que caracteriza propriamente o espírito da filosofia, tal como aparece em Sócrates, Platão e Aristóteles, não é aquilo que mais tarde veio a chamar-se razão, né? Mas é justamente a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Se você entende razão como este sentido de essa articulação tensional entre parte e todo, então o senhor tem razão. Agora, se você entender a razão como, vamos dizer, a estruturação da filosofia, como doutrina inteiramente lógica, como um longo argumento do princípio ao fim, então não dá, porque isso já fracassou várias vezes e vai fracassar sempre. Não vai haver o argumento perfeito, veja lá a prova de Gödel, já acabou com isso, tá certo? Nós, no fim das contas, nós nunca vamos ter a prova definitiva de nada, mas nós podemos ter a persuasão suficiente para os fins da nossa vida, ou seja, para a nossa orientação na vida. Isso aí vale tanto para a filosofia quanto para as ciências. Se as pessoas dizem que a ciência é uma atividade permanentemente autocrítica, que está sempre se corrigindo, então é uma estupidez você querer encontrar uma doutrina científica que vai resolver todos os problemas de uma vez para sempre. Sempre a ciência vai entrar de novo e de novo e de novo e de novo em crise. Tá certo? Tanto a ciência quanto a filosofia. Tá certo? Não tem solução. Então, mais certo seria dizer que o que caracteriza vamos dizer, a civilização europeia é esta busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, não propriamente a razão. Porque se você dá razão, então você tem um compromisso com o racionalismo de Descartes, Leibniz, etc., etc., e isso pode não dar muito certo. Bom, eu acho que por hoje é só. Tá bem? Então. Ah, eu queria lembrar vocês o curso Como Tornar-se um Leitor Inteligente, que começará no dia 28 de abril e irá até 3 de maio aqui em Colonial Heights. Virgínia, as informações estão todas no meu site www.olavodecarvalho.org. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.